angústia, sofrimento, luta e dor. Foi que eu te conheci, meu Salvador. Isso pode te acontecer, só a Cristo aceitar. E também teu sofrimento hoje pode acabar. Lembro quando em minha vida ao inimigo eu dei lugar. Hoje cheio do Espírito, Jesus Cristo vem reinar. Isto é vida. Preste muita atenção, Jesus Cristo é o caminho, vai te dar a salvação. Levante as mãos agora e comece o adorar. Terás um novo coração, onde Cristo vai reinar. Cristo é vida. Mas se estou com Cristo, vivo na paz. Cristo é vida. Nunca mais se estou com Cristo, vivo na paz. Cristo é vida. Estou com Cristo, vivo na paz.